Alpha Delta Tower, so 4107, holding point runway 10, ready. Azul 4107, line up and take off. The wind is 170 degrees 07 knots. Line up and take off runway 10, Azul 4107. Que o Delta prossiga. Mas que é que o Delta tem intenção de voar na proa do Veracruz? Gente, mantém as condições visuais, reporte Veracruz do Mike Eco Delta. Atento a viaturas ou a iluminação do pátio 3, se informe no solo controlado, 1950 graus 08 nós até Anguenga. Parar no solo controlado, Índia. Confirmando o destino? Sérgio. Controle Salvador, boa tarde, Webjet 6721. Webjet 6721, boa tarde, identifique dessa via chegada a Mari, ajuste em Salvador no 014. Confirma, ajuste Salvador 1014, descendo via Mário, Webjet 6721. Fala 3191, chame Centro Recife, 1288, alterno 264. 1288, 264, 3191, obrigado. Estabilizando o final da RNAV, da 10, 3216. 3216, complete final, chame Torre, 118, decimal 6. 286, obrigado. Boa tarde, Azul 4107. 4107, climate flight level 340. 340, request fly in direct position, Dina. Maintain departure. Mike, é com November. November na escuta. Aracaju agora, 1203. Aracaju 203, Mike November, grato, bom dia. Bom dia. Seu solo Zulu 3, frequência livre. Salvador, boa tarde, eu tenho 3216, está passando Serra 2372. São 3216, tráfego avistado, pista 10, primeiros 1.200 metros são fechados, são autorizado o pouso, vento no 50 graus, 07 nós. São 3216. Afirmativo, está ciente da gestão dos primeiros 1.200 metros, 10, está 3216, tem livre pouso. Só tentar o Urubus aí na final, ok? É isso aí, obrigado. Prossiga. Prossiga o ataque até o pátio 3, senhor. Decolando e pousando lá no pátio 4. Pátio 3, senhor prefeito. Do pátio 3 até o pátio 4, é isso? Tem aqui. E só aguardar a aeronave do Atan pousar aqui, vou autorizar o táxi direto. Ok. O da engenho táxi do pátio 3 até aqui o táxi de Charlie, ok? Vai seguindo até a Charlie e vai aguardar a passagem do TAN. Afirmativo, até a Charlie aguardando a passagem ainda. Four 107, contact Recife Center frequency 128.8. If enable 126.4. 28.8 or 126.4. So on with 4107. Salvador, bom dia, boa tarde, Papatango, Serra da Yankee, informação Lima. Serra da Yankee, sem identificação, mantém nível 110, 190, autorizada a chegada Mari, chame no ideal de descida. Chegada Mari, identificou, já está no ideal de descida, através de Corão. Serra da Yankee, desça via, chegada Mari, ajuste em Salvador, 10, 14. Via, chegada Mari, 10, 14, Serra da Yankee. Fala, Papatão, estilo, Quebec Serra. Salvador, boa tarde, 3216, entrando na Alfa, né? Estilo, Quebec Serra, aguarde a autorização. Certo. 3216, livre táxi, Alfa, Juliette, portão 7. Prossegue Alfa, Juliette, para o 7, 3216. Ciente, frequência livre. Salve, Salvador. boa tarde, Azul 4061. Preciso cópia para cabine 1340, informação Lima. Ente, aguarde, Azul 4061. Guardada na sua escuta, 4061. Autorizado direto, vai que puder. Jet 721, desce para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizada final, pista LS sem glide, deslocamento de cabeceira em 1200 metros. Gente, web 6721. Foro 754, vai passando o certo, então tem beleza. 754 completa final, chame Torre 18, decimal 6. 1186, bolo 754. Fala, tudo que vai ficar? PM. É o Kilo Quebec Serra, vai dar uma autorização. Ente, comandante, aguarde. Agora, guarda lá. Arrumei o Papa Eco, Charlie, prossiga. Quantas milhas de Salvador será esse voo? Qual o tipo de equipamento, Papai Cuchale? Sou em Salvador, Goro 754. Final, da aeronave da 10, trimachado, travado. É uma milha de serra, micro 372. 500 pés. A 60 milhas de Salvador está fora da nossa área. Eu copiei o seu estimado de pouso e você vai monitorar a frequência do centro nesse setor 1288 e 1264 para serviço de informação e alerta. Salvador, boa tarde, OTAN 3174, informação Lima. 3174, acione identificação, desça para 070 na chegada Mari. 070, chegada Mari, possibilidade de efetuarmos o RNAV? Aguarde e mantenha a chegada Mari. Oxe. Quanto para a quadra, comandante? É o 4061? Não, é o Vitorino da Juliette. Vitorino da Juliette decola de Salvador pela pista 197 para a curva direita para ingressar no corredor Axé. A frequência do controle Salvador é 1119.35. O seu transponder é 01160. Decola 1000 pés para Valença. Vitorinho da Juliette. Qual pátio se encontra? Pátio 4 com meia dúzia a bordo. O Vitorino da Juliette para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre. 1 8.62, Vitorino da Juliette. Quebec Serra pronto para a cópia. Você. Quebec Serra coordenado 1000 pés para Morro de São Paulo pelo corredor Axé. Decola da pista em uso 1.07 para a saída com curva à direita. A frequência do controle Salvador é 1.99.35. O seu transponde é o 0123 kg Quebec Serra. Projeto Morro de São Paulo 10, 1.07 curva direita, curva da Serra, 0123 transponde, controle 0935. 1.26 kg Quebec Serra. Quebec Serra, qual pátio se encontra? Pátio 501 na borda. Pátio 501 na borda. Ciente, Quilo Quebec Serra para acionamento táxi. Decolagem, torre 1.8.62, Quilo Quebec Serra. Alô, Salvador, boa tarde, Web 6741, informação Lima 340 Guarulhos. Web 6741, aguarde a autorização para Guarulhos. Guarda, não pode confirmar a saída prevista da Eldiné? A Eldiné. A papapá, Serra Quilo Delta. Chame para o ingresso, 1.7. 1.754, solo 2.5, libera a direita, solo 2.19. Direita no 2.19, agora 1.754. Forme alinhado e pronto, Sierra. Solo Salvador, por 754, livrou no zero. Já pegou. Em livre pouso no zero, Web 6721, 170 graus com 7-9. Livre contra o enxecado 6721. 110, informação Lima. PRI 566, sem identificação, chegada a MAN, desça o 040. Identificou, desça para o 040, PRI 566. Para Campinas, pela Upper Whisky 58, previsto saída Gole, transição Goza, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 1.0, com 1.200 metros de cabeceira deslocada. A frequência do controle Salvador é 1.9.35. Seu transponder é 5.170, azul 4.061. 4061, atualizado conforme, 360, uniforme 58, vou levar o Gonza, decola à direita, decola 10, com menos 1.200, a 935 é o controle, 5170, transponda, reportará a conta pronta para o puxo acionamento, é o 4061 da Azul. Afirma. Web 6741, pronto para a cópia? Pronto, senhor, prossiga. Web 6741 está autorizado 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Previsto saída da EL, transição de Né, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 1.0. Frequência do controle Salvador, 1.9.35. Transponder 5.166. Eduardo Guarulhos, esperando pelo I-50, nível 340, decola da 10 com curva à direita da Eldiner, controle saída 1935, 51 no 66 no transponder, 6741. Afirmo. Solo 219. 219, objeto 6721. Solo, Papatango, Victor, Inglês, né? Prossiga. Desculpa, vou chamar aqui a tua. Bem. Atingiu 70, tá 3174. 3174, prossegue descida via Mari, ajuste no 0 no 4. Ok, prossegue via, a possibilidade da final do RNAVE? Autorizado, após etapa, Serra Vita 366 para a final do RNAVE. Ok, ciente, tá 3174. Decolou os 29, chama controle 1935, aqui o Quebec Serra. Alô, Kilo Quebec Serra, boa tarde. Kilo Quebec Serra, boa tarde. Mantenha as condições visuais, corredor axé, reporte farol da barra. Serra, autoriza 045 direto. 025 inicialmente direto, aguardando 045 Kilo Quebec Serra. Serra. Patrulha Salvador, boa tarde, Azul 4082, transfere 220 para 160. Azul 4082, boa tarde, ação de identificação, desse mantém o 050, chegada à Mari. Ok, autorizado 050, identificou. As intenções do 4082, se possível, mais próximo, é a pouso 17. Possibilidade? Ok, inicialmente, se eu executar o procedimento para 10, e eu vou coordenar. E assim que o senhor chamar também a torre, será já coordenado para o pouso na 17. Muito grato, 402. Sala, objeto 67. 2-1, livrou na sua escolha. Gente, Web 6721, siga em frente, Juliette, à esquerda, Box 612. Juliette, esquerda, para o 612, Juliette 67, 2-1. TAM 3174 tem um alvo à nossa direita, posição 2 horas, sem altimetria. Vou informar a distância? 5 milhas. Não, não tem indicação desse alvo. Ok. Estabilizou, Serra Hotel Yankee. Torre 1-8, decimal 6, Serra Hotel Yankee. 186 graus, boa tarde. Boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Papatango, Serra Hotel Yankee. Jonathan Yankee, ciente do tráfego avistado, só autorizado o pouso da pista 1-0, 170 graus com 7 nós, primeiros 1.200 metros fechados. Tá ciente, Serra, tá Yankee. Correu, Vitorinho de Juliette, ponto de espera pronto. Vitorinho de Juliette alinha e mantém. Nem matar, hein, Juliette? Quebec-Serra. Gente, Quebec-Serra, guarda de liberação do 045, você já tá na proa de Imo? Ah, sim, Machado. Quebec Serra? Serra. O senhor visto alguma aeronave nessa posição de 12 ou 1 hora à frente, 5, 6 milhas? Não, negativo. Gente, se observar algum tráfego no setor, me informe por gentileza. Ah, pois não. Alô, Salvador, 6741 no WebJet, para puxa acionamento na posição 4. Autorizado. Ele puxa acionamento, 6741. Salve, Vitor Decolagem, 170 graus, 0612, Vitor em Dejulete. Salvador com 941, informação Lima. O 941, identifique e desça para o 060 na chegada Mari. 060 na Mari, solicito o RNAVE da 10. Gente, o 941. Delta. Siga, Maqueco Delta. Ok, decolou de Valdeci Ferreira para Salvador, mantendo o pé com 3 no POP. Estamos a 18.7 milhas a norte-noroeste de Salvador, ok? Maqueco Delta mantém as condições visuais, reporte na rotatória. Maqueco Delta, reportando a rotatória. Passou Serra Vitor 366, Campo à Vista, tá 3174. 3174, completa final, chama Torre 118, decimal 6. 186, obrigado, até já. Mais. Ingresso na Alfa, Alfa Quilo, pátio 3. Ingresso na Alfa, Alfa Quilo, pátio 3, Serra, tá aí. Para o posicionamento, está no 09, é o azul 461. 09 está autorizado, push 4061. Grato, 4061. Boa vista. Boa tarde, 3174. Tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, deslocada 1200 metros. Primeiros 1200 metros fechados, vento 140 graus, 069. Sente, tá, 3174. 4-0, número 3, na aproximação 3566. Qual a sua velocidade? Mantendo 259, iniciando redução. Reduza para 200 nós. 200. Para o táxi, o L6741, está com 136 a bordo, 4 horas, confins. Gente, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 4, autorizada a final de ILS sem glide, com a...